Eu sou o Carlos São Galdino e estou com os seguintes convidados hoje. Mayara. Arthur. Oi, eu sou Camila Donato. Oi, sou Ivisu Anderson. Lara Letícia. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada, a questão é complicada. Quero ver a decisão. O tema de hoje é uma sigla que muitos já ouviram falar. LGBT. Né? Mas que... LGBTQIA+. Mais. Pois é, essa variante é que poucos ouviram falar. Mas enfim, eu acho que para começar, seria interessante alguém falar quais são as denominações que estão compostas, né, que compõem essa sigla. Alguém se... propõe? Cada um fala uma, mais fácil. É? Cada um fala uma? Ali a gente sabe que são as lésbicas. O que é ser uma lésbica? É uma pessoa que é uma mulher e se atrai por outra mulher sexualmente, entendeu? O G, que representa os gays, como todos nós sabemos. No caso, são só homens que se atraem por outros homens. Sexualmente. Sexualmente. A, B, bi. Bissexual é aquelas pessoas que... Escolhe não, gostam dos dois gêneros, tipo homem e mulher. É, tem uma atração sexual, tanto por homem quanto por mulher. E aí tem os transexuais? Não tem não, na sigla. É trans. Ah, é. Isso aí entra depois na conversa. Né? É, só tem... Mas existe, gente, a gente pode falar de pampo. Depois, tá na pauta, tá na pauta. Você acalma que depois vai entrar na pauta. Fala do trans. Fala de trans. Não, fala tu que eu sou homem. Ah, transexuais são aqueles que mudam de sexo, não é? Isso, é verdade. São aquelas pessoas que opinam mudar de sexo. Tipo, hoje só em si só pode mudar se for de masculino para feminino. De feminino para masculino ainda não tem a cirurgia. E também tipo, tem que ter um atestado médico. E tem que ter um atestado médico. Não tem a cirurgia que é com a bombinha, só tem cirurgia para você sair de homem para mulher. De mulher para homem não tem cirurgia ainda. Mas não tem? Acho que tem. Não, ainda tem, não. Não tem. Certo? Tipo, achei interessante o caso de uma mulher que ela virou totalmente homem. Totalmente homem, mas não quis tirar o útero. Ela casou com outra mulher e a mulher não podia engravidar, ela engravidou no lugar dela. Ficou tipo um homem grávido. Eu achei muito interessante. Você tava vendo um homem, só que com a barriga. Tipo, grávida, tava grávida. Tipo, eu achei muito interessante aquilo. Agora tem um ponto, né? Que esse T, na verdade, ele junta três T's, né? É, o transexual. Que além dos transexuais, tem as travestis e as transgêneros. E os transgêneros, é isso aí. É que transgênero já é um pouco diferente, é quando você... É, alguns se sentem insatisfeitos com seus órgãos genitais, outros não, mas eles não se sentem do gênero alinhado com o sexo deles. São homens que não eles se sentem se homens, se sentem mulheres. Com o seu gênero. Não se identificam, é questão de identidade. É, se sentem desconfortáveis como... são homens que se sentem... homens biológicos que se sentem desconfortáveis como homens, né? Que se sentem muito mais mulheres do que homens. E do mesmo jeito contrário, né? Bom, o que mais? Que, I, A e mais. Que, I e mais. Bom, aí tem que a gente disse muito que é queen. Só que nós não entendemos muito bem. Muito bem a definição de queen, né? Então eu acho que a gente pode pular isso. Porque... É muito estranha a definição de queen, cara. Sei lá como explicar. Eu vou pesquisar aqui. A definição que a gente achou diz que é um resumo que quer dizer a mesma coisa que LGBT, né? Então, assim, eu não acredito que esteja muito correta essa definição, porque não faria sentido você colocar LGBT em uma letra que significa LGBT também no meio da sigla. Ficaria redundante, né? Então, se alguém que está ouvindo sabe uma definição mais clara do que é queer, pode falar nos comentários da postagem ou mandar e-mail pra gente explicando, que a gente fala depois, em outro episódio, comenta. Temos o I. Bissexualidade em seres humanos é qualquer variação de caracteres sexuais, incluindo cromossomos, gônadas e ou órgãos genitais, que dificultam a identificação de um indivíduo como totalmente feminino ou masculino. Eu acho que, pelo que eu entendi, é uma pessoa que ela não se identifica como totalmente feminina ou totalmente masculino devido aos seus órgãos genitais, cromossomos, ou seja, não é que ela se identifica, é que não identificam ela, né, desse jeito. É, exato. E a questão biológica é diferente dos andrógenos, que andrógenos são mais estéticos, né, É, os andrógenos. Não, não é nível físico, assim, sexual. Não. É mais estético, visual. Diferente dos transgêneros, os andrógenos só se vestem como sexo oposto. Eles não fazem cirurgia para retirada do seu órgão genital. Os andrógenos? Sim. Eles só se vestem como... O andrógeno não é aquela zona que não é intermediária, que não se define direito, que sexo é. Tanto que o próprio nome vem de androgino, que é homem e mulher. Mas assim, pelo que eu entendo por androginia, foi que eu já vi em vários debates, que eu assisti vários filmes, e retratado até em séries, são homens ou mulheres que se vestem com a pessoa do outro sexo. É, porque pra mim isso é uma travesti. Pra mim também. Então, assim, pelo que eu entendi. O que eu entendi de androginia são pessoas que visualmente não se identificam com clareza qual é o gênero que ela pertence. É. Pode, assim, você fica confuso se é homem ou se é mulher. Essa parte do que porque e tem a dos dois. Do A porque é meio complicado. Mas tem o A também. O alguém quê? Fala do A? O A não é o androgênico. Não, é assexual. Assexual. Ah, eu pulei essa parte, não quis estudar. É porque são muitos termos usados. Tipo, eu fui lá no campo, comecei no primeiro, assexual, ali assim, ó. Peraí, e isso não é tudo, né? Isso não é tudo porque tem um mais que é justamente pra juntar os outros termos que aparecem depois. Tem muitos outros termos. Bem, significados, a gente já falou um pouco, cada um deles. Acho que agora é a hora da nossa colega aqui falar, né? É se realizar. Falar da diferença de bi para pan. É, então fiquei no bissexual e pansexual, qual a diferença? Eu acho que assim, bissexual a gente já falou que é uma pessoa que se atrai sexualmente por homem e por mulher. Só que quando a gente fala homem e mulher é tipo assim, que se define como homem, mulher, hétero ou bi, entendeu? Na verdade bi, né? Porque senão não pega e tal, dependendo do ponto de vista. E o pansexual, a gente sabe o que é, mais ou menos isso, entra por aí. Que pega, o pansexual é aquela pessoa que se atrai por todos os gêneros e definições de gêneros, dentro de LGBT ou não, se atrai por qualquer um. Portanto, que seja uma pessoa boa, tipo assim, que ele se atrai pelo interior da pessoa e não pelo exterior, né? É uma questão que assim, o bissexual só se atrai normalmente, sexualmente, por homem e mulher. E o pansexual não. O pansexual se abre a todos os tipos de gênero e identidades sexuais que tratam... Não importa se você é homem, mulher, bi, gay, lésbica. Se você for uma boa pessoa e eu gostar de você, eu vou me atrair por você. Ou seja, se você é bissexual e se atrai por transexual, alguém que diz sexo não binário, assim, na verdade você não, provavelmente não é bi, é pan. É pan. Exato. É, por aí. Isso aí. Não tem a ver diretamente, mas acaba caindo nisso, né? Tem os feminismos. A gente queria tratar um pouco porque. Sim, a gente queria falar. Não tem a ver diretamente com a LGBT, né? O movimento feminista. Mas ele acaba sendo uma bandeira forte, assim, há uma intersecção grande dos dois grupos, né? Porque a gente pode encaixar o feminismo, principalmente na classe das lésbicas, que assim, porque a gente pode perceber assim, por exemplo, os homens gays já vivem na sociedade, eles são vistos muito assim, embora ainda exista muito preconceito, eles continuam sendo normalizados aos poucos, porém com muito preconceito. E as mulheres lésbicas não, elas acabam sendo vistas até mesmo como fetiche sexual e tudo mais. Aí o resto vocês falam lá do que eu vou falar. Tchau, boa noite. Alguém complementar o que ela falou? Que no feminismo, na questão LGBT, por causa que como as mulheres lésbicas e bis, pansexuais, como elas são vistas como um fetiche pelos homens héteros, elas acabam sofrendo até uma homofobia maior do que os próprios gays, que na sociedade em si. Então, elas lutam com o feminismo para poder fazer com que isso acabe, fazer com que elas também sejam normalizadas na sociedade, de certa forma. Que elas não sejam vistas como preconceito, mas sim como mais um cidadão. Nós mulheres temos um conflito de preconceito tudo junto. É. É. Porque, tipo, na área LGBT a gente pode ser tão lógico como bi. Por a gente também se ser negra, ou por a gente ser feminista, a gente também sofre muito preconceito. Então é vários preconceitos junto num só. Tipo, o homem ele não sofre preconceito por ser homem, ele sofre preconceito por ser gay. Já a mulher ela sofre preconceito por ser lésbica, por ser bi, por ser negra. Então às vezes elas podem. Não tá em nenhum desses grupos, sofre por si mesmo ser mulher. Por ser mulher também, sempre por ser mulher. Machismo. E ela acaba fazendo um ato machista. Aí é o próximo passo, né? Sobre o machismo. Isso da questão do machismo. O homem ele acha que a mulher, que o lugar da mulher é na cozinha, é em casa. Mas não, a mulher é onde ela quiser. Lembra aquela frase que eu te falei, que o menino falou pra mim, que até hoje eu não esqueço? Lembra? Que eu peguei uma briga com o menino porque ele veio com uma frase muito machista. Que ele disse assim, que o direito da mulher hoje é dar em cima do homem. Que a mulher que tem que fazer isso. Que se ele fosse pra uma balada e visse a mulher pegando três meninos, se ele fosse o quarto, o direito dele era levá-la pra cama. Aí eu perguntei ele, então, tipo assim, então a gente pode fazer isso também. Se você pegar 10 mulheres, a gente pode ter o direito de ir lá e levar pra cama. Ele foi muito machista, então acho que hoje em dia o machismo tá muito grande. Tem muitos que não acham, muitos também que não demonstram machismo. Em certas frases, em certos gestos, a gente percebe que essa pessoa é machista. Ele não demonstra, mas a gente pode perceber que é machista. E hoje em dia a gente tá numa situação que a gente passou vários e vários anos com preconceitos diversos, todos escondidos, né, embaixo do tapete. E parece que alguém tirou um tapete de uma hora para outra. A gente tá vendo. Jogou a sujeira toda assim, vai. É, a gente tá vendo esses preconceitos todos soltos na sociedade, né? Essa visão reacionária, perseguindo os diferentes, intolerante. E, assim, tanto todos os grupos, né, que historicamente sofrem discriminação, a tendência é que piorem nesse período, né? Que engloba LGBT, engloba mulheres que não tem nada a ver com LGBT, mas por serem mulheres, a questão étnica, todas essas pessoas são inferiorizadas na sociedade, você está numa onda de ataques pesados. Eu acho que uma questão nada a ver aqui que eu vou falar com LGBT, mas tem a ver com preconceito, que é tanto pela família ou tanto pela sociedade, é a base de você ser mulher e você dançar a dança de rua. A cabeça de alguns é dizer que uma mulher que dança a dança de rua, ela é lésbica, ela é bi, ela é mais homem. Para outros diz, é o ato machista, quer dizer, porque a dança ela é só para homem. A dança de rua ela é só generalizada para homem. Você vê um grande preconceito também com isso. E o preconceito à base da família é o quê? Se você é mulher e dança, você vai se perder no mundo, você vai se tornar uma drogada, vai se tornar uma pessoa da rua, vai fazer coisas erradas. Mas tenho certeza que não. Porque como é de escolha, a opção, acho que a gente pode usar a opção. Como é de sim, é um desejo seu, você pode ser bi, você pode ser lésbica, você pode ser hétero, você pode ser pan, você pode ser gay, você pode ser a mulher, mas tem muito preconceito com várias coisas nesse mundo. Pois é, ambientes assim, né, como dança de rua, tem um estigma já social, né, meio complicado. Acho que uma mulher participando já sofre um preconceito. Quando ela é de alguma orientação sexual diferente, aí eu acho que isso agrava, né, também. É como em muitos preconceitos, eles vão se somando. É, vão se somando. Aí já vão, a sociedade vai taxando cada vez mais aquela pessoa, de uma pessoa que só quer saber de farra e de que não tem comprometimento com nada. Sexual, não é uma opção, é um desejo. Eu falei orientação, né, que é um termo que é usado também. É uma orientação, um desejo que você tem. Tipo, tem muita gente que nasce hétero, mas ao longo do tempo, não estou dizendo que todo mundo, mas boa parte nasce hétero, mas um dia vai acabar tendo um desejo de pegar alguém do mesmo sexo. É aquele desejo, ou você vai lá e ou fluir esse desejo, ou simplesmente você gosta desse desejo pra si. Mas muita gente que gosta desse desejo pra si fica ali, como na linguagem de hoje, incubando, incuba tanto aquele desejo que você acaba se tornando homofóbico. Você incuba aquele desejo pra si, mas você não quer que outras pessoas na sua frente hajam aquilo. Então, tipo, a pessoa acaba se tornando preconceituosa com aquele desejo. Tenta perseguir os outros pra tentar calar esse desejo interno, né? Atacar a si mesmo. Reprime tanto aquilo, reprime tanto, que no final você vai acabando sendo preconceituoso com aquilo. E você vai sofrer mais reprimindo aquilo do que se você botar pra fora. Você aí, quanto mais se reprimir, mais você vai sofrer. Sim, e sobre o termo, né, que entrou nesse assunto, né, tocou nesse ponto, de orientação, que eu acho que é um termo bastante utilizado, né, para definir o gênero ou interesse, a atração sexual que a pessoa tenha, e que eu acho que a opção era utilizada na época da ditadura, né? O pessoal dizia como se fosse uma escolha, não. Eu hoje assim, eu acordei com vontade de ser hétero, hoje eu acordei com vontade de ser lésbica. Exato. E isso aí é muito conveniente para reforçar o discurso de que a pessoa pode deixar de ser, é só ela tomar vergonha na cara, né? É isso. Eu acho que era o que motivou o pessoal a adotar esse termo. Você não escolhe com quem você vai se relacionar? Não, assim... Não, mas você não escolhe o gênero que vai lhe atrair. Não é uma escolha. É um desejo. Um desejo você vem assim... Você viu ali, bateu aquele desejo, mas você não sabe de onde veio. É um desejo que vem do nada. Pronto, uma pergunta assim, como é que você sabe que você é hétero? Até agora eu não sei. Você sente atração, desejo? Justamente, é esse ponto, não é uma escolha. Você não escolheu não se sentir atraído por mulheres. Você tem um desejo por homens, desejo então, mulheres. É isso que lhe define, né? Hétero. Agora, a partir do momento que você tiver um desejo por uma mulher, aí você pode se definir bi, porque você teve aquele desejo. Agora, a partir do momento que você só teve aquele desejo, não quis, tal, vai se reprimindo, isso vai ficar ruim pra você. Enquanto isso, você se denomina hétero, porque você tem desejo por homens. Apenas homens. Porque essa opção que você tá falando é a opção de se envolver ou não em um relacionamento, de se aproximar ou não de uma pessoa. Mas a orientação é o desejo, né? Não é a... Então, a opção é você escolher, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Agora, o desejo é você desejar mesmo. Assim, nós da classe LGBT, a maioria, assim como eu, não gostamos quando alguém diz uma opção orientação. Porque ninguém nos orientou a gostar daquele sexo. Foi ninguém disse, olha, vai isso e faz aquilo lá. E qual é a expressão que vocês gostam? A gente gosta de não, não pra tem substituir. Não tem uma expressão, porque a gente já nasce com esse desejo. Quando alguém fala assim, tipo, ah, você tem opção sexual, eu não tenho opção, eu tenho um desejo. É um desejo em mim. Tipo, não foi eu que eu, tipo, tava dormindo sendo hétero e acordei sendo bi. Não foi uma opção minha, foi um desejo. Eu tive um desejo e eu tenho um desejo. Então a orientação também não é tão amigável. Porque também ninguém nos orientou a escolher o sexo. Quem orientou você a ser bi. Não, tipo, a gente não gosta quando alguém parece assim. Trazer doutrinação, né? Na carta de doutrinação. Você foi amarrado numa coleira e foi orientado a ser bi. Alguém, se quiser perguntar, né? Você é hétero, você homem, bi? Pergunta de que forma? Assim, qual é o seu... Qual é a sua opção sexual? Tipo, você gosta de quê? Homem, mulher? Você gosta dos dois? Você gosta de alguém? Tipo isso. Qual o seu padrão de atração sexual? Isso também pode porque ser. Porque assim, até mesmo... Você por acaso já viu alguém chegar pra outra pessoa? E aí, você é hétero? Ninguém nunca chega ninguém assim. Nunca você chega. Nunca. Ou chega ou você é lésbica, gay. Você é bi, você é gay. Nunca chega naquela pessoa e diz assim, você é hétero. Não diz. Porque na nossa sociedade, o ser hétero é a regra, né? E, né? E os outros é, ser, é exceção. É, só, tipo, né? Ninguém diz isso. Isso me lembrou uma coisa, né? Abrindo parênteses, já que a equipe se desfacelou um pouco, temporariamente. Né? É questão étnica. Quando você está lendo um livro, quando tem personagens negros, né, explicita lá, fulano, é uma pessoa negra, tal, tal, tal, ou de pele escura. Personagens brancos não diz que é de pele branca. Por quê? Porque é pressupõe que todo mundo sabe. É branco. A sociedade, né? Já sabe. Isso é uma coisa sutil, mas que quando vai juntando, acaba ficando bem agressivo, né? Quando você isso é verdade. Acumulando, assim, ocorrências. Quando você vai ver, assim, um desenho com a criança, você nunca vê uma princesa negra. Nunca. Sempre tem aquele estereótipo. Branca. Do cabelo liso, eu acho que eu vou dizer aqui, eu acho que tem uma personagem negra, a princesa Sapo. É o único que tem uma personagem negra. Eu olhei assim, a Disney botou uma personagem negra num desenho. Aí você pergunta, isso é preconceito ou isso é uma forma de mostrar ao mundo que os personagens negros também podem existir nos desenhos. Fica o questionamento. Agora, mesmo nesses casos que aparecem personagens negros, são tão poucos que a gente tem que fazer questionamento. Que é cota, que eles estão querendo fazer. Eu vou dizer uma coisa, né, interessante que aconteceu no SBT. SBT botou um desenho pra passar, então era uma série. Se chamava A Lenda de Korra, que era Novo Avatar. SBT vai passar. Papá, quando chegou na terceira temporada, que a SBT soube que nessa terceira temporada a Korra ia ter uma relação homossexual com a outra menina que eu esqueci, ela travou, não quis mais deixar o desenho passar. Tipo, não quis que ninguém soubesse. Foi o SBT. O SBT quis. Não foi nenhuma Record, né? Que não quis que ninguém soube, não soubesse que nesse desenho tinha uma cena, não, várias cenas homossexuais. Porque ainda está muito enraizado na sociedade essa visão de opção sexual, de doutrinação, de que se falar de homossexualidade, os filhos das pessoas vão se tornar homossexuais só porque viram. Vão ser induzidos. E não é assim que funciona, não tem nada a ver. Vão ser induzidos a se tornar homossexuais, bissexuais, lésbicos. Eles acham que é meio que um tipo de alienação. Pelo contrário, esse tipo de exposição é o que vai gerar o respeito, né? O entendimento do outro é que faz com que se respeite. Há muito preconceito hoje em casa entre mães, quando vê uma filha, tem uma amiga lésbica ou bi, que se a filha acaba se tornando, ela vai dizer que foi se tornando, isso, a mãe vai dizer que foi influência. Foi influência. Foi uma influência dos amigos. Se a filha souber conversar direito, ou o filho souber conversar direito, explicar, não, ó, isso não foi influência, é um desejo e tal, acho que a mãe ela pode acabar entendendo. Mas tem muitos que não entendem e fica com aquele preconceito terrível dentro de casa com seus filhos. É por isso que tem muita mãe que diz, ah, vocês aí fora falam que a gente não deveria julgar nossos filhos por ser gay ou homossexual. E se você tivesse um filho gay dentro de casa, você aceitaria? Da minha parte, eu aceitaria. Se ele nasceu com aquele desejo, eu aceitaria. Não ia reclamar, não ia brigar. Eu dizia, olha, é só o seu desejo, foi o que você quis. Beleza, você continua sendo meu filho. Mas tinha muita mãe que diz, ah, teve uma mãe que eu conheci, uma amiga minha, que ela disse assim, preferia que você tivesse nascido prostituta, no lugar de ter nascido lésbica. Olha, assim, não precisa isso. A senhora está muito errada, tipo, sua filha nasceu lésbica, tem um desejo lésbico. Se a senhora não quer aceitar, respeita, mas dizer que preferir que a sua filha tivesse morrido, preferir que a sua filha tivesse sido prostituta, já é uma coisa que magoa e leva muitas adolescentes a fazer o quê? Suicídio. Qual seria o termo aqui? Substituto, né? Sim. Ela poderia substituir desejo. Qual o seu desejo sexual? Ou tipo, você poder chegar e dizer, você é lésbica, bi, hétero? Não, então certo. Tipo, você pode chegar e perguntar assim, você é hétero? Poderia ser a primeira pessoa no mundo a chegar e perguntar a alguém assim. Mas por que é considerado uma ofensa eu perguntar para a sua opção porque, sexual? Pra porque gente é uma ofensa. Não tem uma opção. Não é uma opção, não foi uma opção. A gente não escolhe. A gente não escolhe. Escolhe por quem se envolver, né? Mas a atração não é escolha. É, mais ou menos isso. E a orientação, que é uma expressão também utilizada, também não é muito bem vista. Porque passa uma ideia de doutrinação. Que ele foi orientado a escolher uma certa opção. Ou seja, a gente fica sem opção. Orientação. Tá tratado. Ah, mas quando eu pergunto qual é a sua opção sexual, eu me refiro com se você é gay. Justamente. Mas é isso. Você ser hétero é uma opção. Você escolheu isso. Você escolheu não se sentir atraído por mulheres, se sentir atraído por homens. Você escolheu isso em algum momento da vida? Eu iria escolher, no caso, me assumir. Não, mas nasceu. Você já escolheu. Ah, eu sou esse hétero. Padrão de atração, assim, essa sua forma de se atrair por pessoas, foi uma escolha sua? Não, que tipo de pessoas você se sentia atraído ou não? Não é uma escolha. Sim. Entendeu? Agora? Sim. É porque parece besteira, mas tudo isso tem um significado e tem um peso. E magoa realmente também as pessoas. A paixão de opção. É só optar. Você escolher. E é aquilo que eu disse naquela hora, né? A partir do momento que você aceita que isso é uma opção, você tem aquela consequência de dizer que a pessoa só é gay porque não quis se adequar à sociedade. Então é só a pessoa deixar de de ser sem vergonha, né? E ir para o que a sociedade prega, porque é opção. E a orientação, por outro lado, é parecida, né? Que vai dizer que falta só o convencimento para a pessoa ser orientada do caminho certo, entre aspas. Né? Mais ou menos, são mais ou menos esses os problemas. Alguém quer começar aí, entrar especificamente em homofobia? Podemos começar por algum caso que vocês já presenciaram ou que achou muito interessante? Não, pode ser. Algum caso de homofobia? Sim. Não, e pra você nunca? Assim, não. Nem por parte de família, olha que a minha família não sabe que eu sou bi. Só meu padrasto, que é cara de pau, mesmo, me descobriu. Cachorro, vai descobrir. Mas deixando essa pauta por fora. Bem, eu nunca sofri, mas eu vi um caso que eu fiquei revoltado. Que foi sobre um casal que estava passando na rua, homoafetivo, e eles estavam de mão dadas. Aí passou um grupinho homofóbico, abriram lâmpadas dessas fluorescentes e simplesmente estourou as costas deles. Um chegou a falecer por conta dos ferimentos e o outro ficou muito gravemente ferido. Aí aconteceu um caso também parecido com esse aqui no Agreste, não lembro onde foi. Esse que você contou inicialmente foi onde? Você lembra? Foi, se não me engano, foi em Minas Gerais. Aí teve um rapaz aqui da região e ele sofreu ameaças também no Facebook, que foi sobre que o rapaz comentou na foto dele e do namorado dele que enquanto houver lâmpadas fluorescentes ainda existirá uma cura para toda essa doença. Aí foi criado o grupo UAU, aqui do Movimento Agreste Livre, alguma coisa do tipo, que é de gays, da classe LGBT em si, que fizeram justamente para ajudar as pessoas que sofrem disso e como reagir quando isso acontece. Fiquei muito revoltado quando eu fiquei sabendo disso. Isso leva uma pessoa a estar passando por aí, parar o que está fazendo para pegar a lâmpada para bater em outro. Nada. Boa parte é porque não tem o que fazer. E segunda, outra parte é porque reprime, que também é do mundo LGBT, mas reprime, que é daquele mundo e não quer que as pessoas também sejam. Pra como eu disse no começo. Dele, ela tem desejo, mas reprime e acaba tendo o preconceito contra as pessoas que é. Contando agora, voltando ao assunto de quem sofreu homofobia, eu lembro de um caso que aconteceu aqui em Arapirá. Mas ninguém quis divulgar. Foi assim. Foi até comigo mesmo e as pessoas nem conhecia. Eu tava no parque e tal. Aí iam passando duas mulheres. Mandada. Então, beleza. Ah, olha, mãe. Opa, normal. Minha mãe tá achando normal, beleza. Quando elas iam passando, minha mãe trabalhava no parque. Quando elas iam passando, aí tinha um grupo, acho que cinco rapazes, se eu não me esqueço, era cinco. Cinco rapazes. Aí começaram, aqui não pode, que aqui não pode, você tem que ir fora, vamos sair. Aí eu só observando, tipo, aqui é um lugar público, você não pode entrar. É lugar público, gente, você não pode. Não pode isso. Isso é contradição, né? É público, você não pode. Eu observando. Aí a menina se reprimiu e tal, quando elas iam sair, eu peguei na mão das duas, isso daqui você não sai não. Aí eu puxei, elas fiquei conversando. Aí a outra, eu cheguei de manhã e disse, olha, no primeiro momento que você abrir a boca pra falar delas, você tá sendo homofóbico. E isso é horrível. E outra, é lugar público. Entra quem quiser. Se você não tá gostando, você pega e sai. Ele botou dentro da minha cara. Tô nem aí, você deve ser homem também. Eu digo, tira dentro da minha cara, primeiramente. Só porque você é homem, eu sou mulher, eu não tenho medo de você. Ele é tudo lésbica, todo mundo deu. E resenha com a minha mãe, meu pai, de longe. Tipo, não vou fazer nada porque eu sei o que ela é capaz de fazer. Aí, ele pegou no meu braço e disse, você não tem lugar aqui não, eu fiz me solte. Quando eu fiz me solte, ele levantou uma palma pra mim, eu peguei aqui na mão dele e só fiz botar ele aqui no ombro e jogar no chão. Na hora que ele caiu no chão, eu pisei no pescoço, digo, olha, eu não queria bater em você não, mas o respeito que você tá tendo com elas e comigo é horrível. Só sei que no final, tinha cinco caras no chão e eu olhando pra cara deles. Tipo, eu bati nos cinco. Todos os outros chegando. Foi só cinco. Não, eu digo depois dele. E depois um monte chegando falando assim, tipo, nossa, a menina bateu em cinco caras. Aí depois foi perguntar qual foi o motivo. Eu digo, homofobia. A coisa mais segunda é você ser homofóbico. Só que tem muita gente que diz, ah, não diga que você sente ódio. Mas acho que a única coisa que eu tenho ódio no mundo, que por mim não existe a gente preconceituosa. Eu não consigo ficar de frente com pessoas preconceituosas. Eu não tenho um diálogo com gente preconceituosa, eu não consigo. No momento que a pessoa souber que aquela pessoa tem homofobia, é racista ou preconceito com outro tipo de coisa, eu não quero estar do lado daquela pessoa. Eu não consigo. Então eu digo assim que eu tenho preconceito contra pessoas preconceituosas. É uma coisa minha. O interessante é que provavelmente ele deve ter visto muitos casais héteros se abraçando, dando beijos assim, né? Mas beijos não muito calientes, mas deve ter visto lá e não achou, não incomodou, né? Não é, é quando chegam duas mulheres de mão dada só. Uma apenas mão dada, podia ser até amiga, porque eu também sou assim de andar com as minhas amigas de mão dada, tá normal. Sim, eu estava andando de mão dada, eu tenho essa mania. Eu ando de mão dada com a minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã. Qualquer pessoa que eu tenha essa aproximação, esse afeto grande, pode até chegar a ser uma amiga mesmo. Bom, eu tava andando na rua, tava voltando de um show junto com a minha irmã. Quando a gente passou em frente a um posto de gasolina, o cara falou assim, nossa, hoje é só dia de sexo, drogas e rock and roll. Aí olhou pra mim e disse, hoje tem. Isso foi por conta que eu tava com a minha irmã. Mãos dadas e ele achou que eu era, que a gente era um casal. Tipo, não, uma coisa nada a ver. Muita gente diz que eu sou a irmã da minha mãe. Tipo, imagina se eu andasse com ela na rua, o que ia acontecer com ela na rua de mão dada. Porque eu já fiz muito isso. Muita gente fica bem assim, olhando aí. É tua irmã, não, é minha mãe. Não, mas não parece. É minha mãe. Tem muita gente que tem esse preconceito. Mas não parece. Bem assim, não parece. Bem assim, emocionado. Às vezes eu também vou botar a ponta pra você andar com um homem na mão. Tipo, se eu andar com meu pai, ninguém vai dizer que ele é meu pai. Vai dizer que ele é meu namorado. Já aconteceu isso. Tipo, eu aqui andando uma andada com ele, aí tem um rapaz que disse, nossa, coisa feia. Um rapaz de saída de cola, tão nova. Eu digo, olha, primeiramente, ele é meu pai. E segundo, não é da sua conta se ele era meu pai ou não. Você, primeiro, procure saber antes de falar alguma coisa. O rapaz olhou pra minha cara, calma. Eu digo, eu tô calma, apenas estou tentando conversar. Porque você tá julgando e você não é ninguém pra julgar as pessoas. Eu lembro de um caso lá em Salvador, eu acho que eram dois irmãos que estavam voltando de uma festa de manhãzinha. Aí um tava abraçado com o outro e eu não lembro qual foi a consequência que teve, mas teve, não sei se mataram mataram um deles. Foi um ataque de homofobia nessa linha, né? Que julgar... Julgaram? Os dois absurdos, né? O absurdo de uma reação insana de querer matar o outro por preconceito. E nesse caso particular nem eram, né? Eles não eram um casal homossexual. Tem muita questão de julgamento hoje em dia, muito mesmo. É fácil, né? Julgar os outros. A gente tá aqui debatendo, a gente tá falando sobre situações que soube ou que já presenciou sobre homofobia. Mas de todos aqui, a maioria foi ato de violência. Mas homofobia não é só um ato de violência, não é só a verbal também. Tem muito verbal. Tipo, que ontem. É o que é, acho o que mais ocorre. Ontem isso aconteceu comigo, a verbal. Eu tava na praça mais meus amigos. Aí a gente foi pra a primeira praça aqui. Aí eles botaram uns pneus, umas coisas lá. Aí eu fui brincar, a gente falar, fazer parkour. Eu tava fazendo parkour com a galera e tal, aí a gente deitou no pneu, deitou eu, uma amiga minha e um menino. Ficamos lá deitar tal, né? E era tipo, a gente tava com as pernas entrelaçadas. E isso passou uns rapazes. Eita, sai daí, menino, tá no meio de um casal lá, tá fazendo o quê? Tá segurando vela? E eu tipo, eu não quis falar porque eu ia numa briga, tipo, eu fiquei calada, tipo, normal. Eu digo, nada a ver, você tá, só porque você tá deitada em um pneu, tipo, tem um menino, você tá com uma menina, tá tudo capa entrelaçada, depois vai dizer que você é um casal lésbico. Tipo, oi gente, por favor, primeiro pergunta antes de falar, porque você não aguentaria ser julgado, por que você também vai julgar? É muito horrível isso, acho que é igual crítica. Se você não quer ser criticado, não critique. Agora, se você quer criticar, aprenda primeiro a ser criticado. Agora, nisso de preconceitos, eu não sei se vocês concordam com isso, mas diz que as pessoas têm direito de terem preconceitos internos, assim. Agora, o que não tem direito é de discriminar, de isso se transformar em tratamento discriminatório, né? Por exemplo, você está andando de rua de noite, de repente você tem preconceito com alguns perfis de pessoas e você evita passar perto porque, por questão de segurança pessoal, né? Por medo. Né? Esse tipo de... até certo ponto é até um direito, né? Mas quando, a partir do momento que você age de uma forma que a outra pessoa vai se sentir mal, você externa e impacta aquela pessoa, aí se tornou ofensivo, né? Vocês concordam ou... Eu concordo, porque é assim, mesmo que você não goste, só respeite. Se você respeitar o próximo, você também vai ser respeitado. Então, se você vai criticar uma pessoa, vai fazer um ato homofóbico com alguém, você tem o mesmo direito que ele venha e faça o mesmo com você. Isso, ele agredir fisicamente ou verbalmente. Eu já fiz um trabalho sobre esse assunto. Foi na escola que eu estudava aqui pra trás. A gente, tipo assim, era tipo uma gincana. Você recebia uma parte da parede e cada um recebia alguma coisa pra fazer. E a nossa turma recebeu sobre homofobia. Isso eu fiz o quê? Fiz um desenho na parede, tá? Um arco-íris, botei uma mão com o nome da homofobia. Aí botei a seguinte frase: respeitar, aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de todos. Não, eu sempre gosto de usar essa frase. Se você não quer aceitar, beleza. Agora respeite. Respeitar é um dever de todos, aceitar é uma escolha sua. E isso, a pintura não passou um dia. Picharam a pintura todinha. Não aceitaram nem a pintura. Não, nem a pintura aceitaram. Picharam a pintura todinha. Sabe, eu cheguei no outro dia e digo, volte, que é isso? Todas estavam intactas, mas a minha não estava mais. Por quê? Preconceito. Preconceito tem com a pintura. Tipo, eu não sei porque as pessoas têm esse grande preconceito hoje em dia. Os amigos meus estavam compartilhando um vídeo que era que um cara vendado e tem uma plaquinha. Eu sou gay, você me abraça ou me mata. E tinha lá várias pessoas, iam passando, olhavam, passavam direto. Mas quando parava para abraçar, a maioria era mulher. Só teve, se não me engano, um cara, dois. Foram dois homens que abraçaram ele, só dois. E tinham muitas crianças, as mães incentivavam os filhos a abraçarem quando passavam. Porque aquilo realmente tocou, não foi? Uhum. Eu acho interessante. É uma manifestação individual, né? Interessante. É interessante ações como essa, né? Eu queria fazer isso aqui. Aqui seria bom a gente fazer isso aqui. Pegar uma turma legal assim de LGBT e fazer isso aqui, eu quero ver o que acontecia. Gente, será que funciona? Qualquer eu sou hétero, você é me perigoso. Eu sei como vai que tem gente com arma aí. Eu sei que eu ia acabar morrendo mais. Você só deixa essas duas opções. É que não, a pessoa não quer abraçar de jeito nenhum, né? Né? Tá com a arma. Ou você me abraça ou passa direto? Me abraça ou passa direto? Simples. Eu somente olho. Eu estava citando sobre a respeito de homofobia. É o que eu acho, não somente homofobia como outros tipos de preconceito, eu vejo como a questão é etnocêntrica. É a maioria das partes que não sabe a cultura do outro. Não sabe, acha a sua cultura superior que as outras. Isso é típico, não sei se sabe, evolucionismo biológico. E ter como um negro sempre inferior. Eu vejo atualmente, esse conceito há muito tempo atrás ainda presente, infelizmente, no dia. Que é uma coisa triste, você julgar o outro só pela... pelo supremacia étnica, né? Isso. No caso, retratar a classe LGBT como inferior. É, geralmente inferior é. Inferior aos héteros. É, isso é o conceito de etnocentrismo, por exemplo. Sim. Que ainda está presente. Não somente como homofobia, como racismo. Bom, formas de opressão de minorias. Como o candomblé, que é oprimido também. É. E outras coisas. Bom, homofobia é rejeição à homossexualidade. E que eu acho, creio eu, que eu presencio. Olha, eu cresci tanto com esse pensamento homofóbico das pessoas ao meu lado, na escola e até mesmo na família, que assim, eu vejo como se fosse algo normal, entre aspas. A minha visão tá mudando de agora, porque agora eu tô tendo muita amizade com o pessoal da classe LGBT. Eu tenho várias amizades com gay, com lésbica, e eu não tinha esse pensamento crítico. E agora que eu tenho, e eu tinha esse pensamento homofóbico por parte, essa coisa ruim. É porque é fácil você ser homofóbico em, assim, dessa linha menos agressiva, né? Fácil porque a própria sociedade induz a isso. São aquelas piadinhas, né? Quando você não gosta de alguém fazendo alguma coisa, aí deixa de ser viado, faz isso aí, né? Pra mim, assim, são coisas sutis, mas que reforçam essa visão, né, homofóbica. Sim, sim. Ela leva em conta o primeiro passo homofóbico, qualquer preconceito vem da família, da própria família. Sim. Vem uma herança que tem também pontos, o racismo, a homofobia, o preconceito. Como em geral. Sim. Machismo também. Todas essas questões. É cruel você ver uma mulher machista. Pois é. Dizendo que nasceu pra viver na cozinha, porque é o lugar dela. As próprias mulheres. Elas não dizem necessariamente isso, na maioria dos casos. Isso. Mas elas defendem. Dizem, ah, eu tenho uma filha. E criticam as outras que não seguem isso, nas filhas. Incentivando a filha a ficar na cozinha, que tem que cuidar do marido, que um dia ela tem que casar, que vai ter filho também, que vai se tornar a cópia dela, basicamente. É. Não, e é engraçado isso, né, na sociedade, só voltando pro feminismo, né? Sim. Que os homens, né, eles têm que... Eles precisavam antigamente de um ritual de passagem para se tornarem homens, né? Em tribos antigas. Geralmente envolvia algum desafio, caçar algum animal. Agora, para a mulher, o rito de passagem da mulher acaba sendo ser mãe, né? Na sociedade, assim, é uma expectativa. A mulher se casa e fica aquela pressão. Quando é que vocês vão ter filhos? É como se fosse a mulher não fosse completa, né, reconhecida como completa na sociedade enquanto ela não fosse mãe. E eu acho que isso impacta, ajuda a reforçar o preconceito com lésbicas, né, por exemplo. Nessa questão que você falou do rito de passagem para o homem se tornar homem mesmo, eu tenho alguns amigos que eles me contaram que os pais deles eram da família, que toda vez quando completam 15 anos, eles levam para o prostíbulo, para passar a noite com a prostituta. Isso. É, o rito de passagem. Era. Sim, esse seria o rito, mas aqui no Nordeste eu vejo muito isso. Não sei lá fora. Hoje em dia não está tão presente como antigamente, porque antigamente era maior assim. Mas a maioria dos homens que eu conheço, a maioria falaram isso, a mesma coisa. Aí imagina, você compra a prostituição e está incentivando. Aí, só que esse contra a prostituição, na maioria das vezes, é um contra hipócrita, né? Contra a opinião pública é ser contra, mas na verdade não é. Porque fica mal pra ele na sociedade se ele abrir o jogo e dizer que não é contra. Ah, isso me lembra... Mas assim, mas essa posição de não ser contra não quer dizer que apoie mesmo. É o não ser contra por conveniência, né? Reforçando a ideia de objetificação da mulher, não é aquele de ser solidário a prostitutas, né? É esse ser contra, não ser contra por conveniência. Acho muito contraditório isso. Você falar uma coisa e fazer outra. Eu sou contra a prostituição, mas só vivo no cabaré. É bem contraditório, né, irônico. Bom, em questão da homofobia, antes, porque a minha família tem, veio de gerações. Esse pensamento machista, essa divisão de classe, esse machismo, todas essas questões. E que eu só vim ver como algo muito ruim, muito triste, muito prejudicial. Algo muito violento quando eu passei a ter amizades com a galera LGBT e tudo mais, e eu vi o sofrimento que muitos já passaram. E que ainda passa, e que estão prestes a passar, pelo menos na sociedade que a gente vive hoje em dia. E é muito pesado. Essa questão de violência e agressão verbal mesmo, que afeta muito seu psicológico. É aquilo, quando é uma... Não pode ser você mesmo. Quando é um distrato, assim, uma vez ou outra na vida, a pessoa tira de letras, não tem problema. Agora, assim, o que acontece é ser... É isso, ser recorrente. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.